O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes, estamos com os senhores dando início a mais um programa que fala sobre trilogia analítica. Trilogia analítica é a ciência desenvolvida por Norberto Kepp, psicanalista, filósofo, cientista social, pedagogo, que desenvolveu uma metodologia científica que aceita a teologia e a filosofia. Então, unindo esses três campos, né? Portanto, aquela pessoa que tiver interesse em fazer análise, psicanálise integral, que considera todos os campos de atuação do ser humano, que vê o ser humano num todo, por inteiro. Isso, na verdade, começou com Norberto Kepp há muitos anos atrás. Ele fez a formação dele em Viena nos anos de 58, 59, 60, portanto, há muito tempo que ele já vem se dedicando a todas essas pesquisas, a desenvolvendo, pioneiro na medicina psicossomática, e criou uma metodologia de tratamento única, que é aplicada na educação, é aplicada na sociedade, na economia, ela é aplicada em diversos campos das artes. Portanto, se vocês quiserem saber mais, procurem ler as nossas publicações, principalmente os nossos livros, que falam sobre diversas áreas. Acessem o nosso site www.trilogia.ws. Lá vocês vão ver nossos programas de televisão, todas as nossas publicações, o nosso método de psicoterapia. Nós estamos na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Vocês poderão também telefonar para 3032-3616, 3032-3616, atrás do Shopping Center Eldorado. Doutor Kepp, eu tenho aqui na minha mão um livro que se chama Bíblia Trilógica, mas essa Bíblia Trilógica é interessante porque parece uma Bíblia de ciência psicanalítica, né? Que evidentemente acata o aspecto espiritual, metafísico, mas ela dá aqui uma porção de exemplos de sessões de terapia, de sessões de análise, porque parece que toda pessoa que vem para fazer análise, se ela tem uma doença, um problema, ela acaba desembocando em questões existenciais, né? Então, não tem como fazer uma psicoterapia sem considerar a teologia, assim como não tem como fazer medicina também, sem considerar a teologia e a nova física. E eu estou sabendo que o senhor ultimamente está se dedicando à pesquisa justamente do campo da psicossomática, fazendo essa, ampliando, né? Estendendo, aperfeiçoando essa relação que existe entre a parte da medicina, a parte da física e a parte da teologia. É uma coisa que eu acho notável foi essa orientação que o mundo teve há mais de 100 anos atrás, de Antoine Béchamp, que era um médico francês, Enderlein, que era um médico da Alemanha, e Claude Bernard, que era da França também, sobre a origem das doenças. E o que está sendo constatado é que essa questão da origem bacteriana que o Pasteur trouxe, o que, que é isso, né? Origem bacteriana. O Pasteur trouxe a ideia de que o ser humano era vulnerável a micróbios que viriam do mundo exterior. Então, agora temos a questão da gripe suína. Como antes houve a gripe do frango, como houve até há muitos anos atrás a gripe espanhola, que a ideia de que essas gripes viriam do mundo exterior, infeccionando a tantas pessoas, acabando em se formar uma epidemia. Então, o que acontece atualmente nisso que chamam de gripe suína é que poderia se transformar numa epidemia que, principalmente, os laboratórios, né, de remédios, né, a indústria farmacêutica, tem interesse em fabricar vacinas ou então medicamentos para vender, né? Então, com a ideia de que há um perigo iminente na sociedade de uma catástrofe epidêmica dessa gripe. Agora, eu gostaria de, em torno dessas descobertas desses três indivíduos geniais, né, o Bechamp, Enderlein e o Claude Bernard, que as pessoas que nos ouvem aí não fiquem assustadas com essa terrível notícia que as mídias exploram, porque as mídias grandes são ensinadas, né, são pagas pelo poder econômico social das grandes multinacionais, principalmente farmacêuticas. Então, eles querem vender o produto deles. E o que aconteceu com o chamado Pasteur, Louis Pasteur, na França, foi o seguinte: o Pasteur, ele foi praticamente fabricado, né? Ele foi incentivado a falar da origem bacteriana das doenças pelas grandes multinacionais que já havia há mais de 100 anos atrás, como a do Rockefeller, né? Ah, e outros milionários americanos que tinham esse tipo de indústria de medicamentos. Então, essa ideia foi difundida em toda a humanidade. Por exemplo, se o indivíduo pusesse a mão no chão, não poderia pôr na boca, porque aí carregaria bactérias perigosíssimas e ficaria doente. Assim como foram as crianças orientadas, educadas, que deviam lavar sempre as mãos, e os médicos que fazem operações, eles, para não infectar o doente quando tem uma operação, uma cirurgia qualquer, eles lavam às vezes 5, 6 vezes a mão para evitar que as bactérias que estariam nas mãos infectassem os doentes. De maneira que os senhores vejam, se essa teoria do Pasteur é errada, porque foi provado que não é assim, então toda essa filosofia de vida, de doenças assim perigosas que vêm de outras pessoas, cairia por terra. E a medicina tradicional estaria na base errada. Então, o que que eu, por exemplo, o Bechamp, que é o principal, vamos dizer, cientista que trabalhou nesse campo, ele mostrava, né, mas no microscópio de fundo escuro. Esse microscópio mostra um elemento que nos outros microscópios não aparece, que ele chamou de microzimas. A gente chama de energiões, né, que são, como na física, as partículas que aparecem da energética, do ar, que vem através da energética formando os corpos. Então, esses microzimas é que são responsáveis pela saúde do ser humano. Agora, se o indivíduo está num grande estresse por causa do trabalho, das condições sociais de existência, das condições econômicas difíceis, então, o estresse que ele tem, ele deforma essas células, e as células deformadas se tornam assim vulneráveis a um descalabro orgânico, né? Então, não é porque o indivíduo saiu na rua e pôs máscara no rosto para não pegar a gripe suína, é que está livre disso, porque não existem bactérias que passem de um indivíduo para outro. E é claro, né, que a indústria interessada em produzir vacinas, etc., trouxe essa ideia por questão econômica, de ter seus lucros. Então, um dos mitos, né, que pode cair é o mito da vacina. porque na vacina injeta na pessoa, principalmente das crianças, às vezes 4, 5 vacinas. E isso pode até adoecer gravemente a criança, porque não seriam necessárias. Não existe essa infecção, como Pasteur lançou. O que existe é um perigo de enfraquecimento orgânico. Uma pessoa que não se alimenta bem, uma pessoa que vive numa agitação muito grande, pega facilmente uma doença. E agora, no tempo de inverno no Brasil, é muito fácil, né? A pessoa adquirir um resfriado, uma gripe, mas não que seja suína perigosa. Então, o que eu quero dizer com isso, né? É que o Bechamp e esses três cientistas, Bechamp, o Claude Bernard e o Enderline, não sabiam, não havia ainda uma pesquisa aprofundada no tempo deles sobre as questões psicológicas, que nós aqui da trilogia analítica, que nos meus trabalhos eu tenho mostrado que o fator mais perigoso é a questão das emoções, né? Uma pessoa que tem uma emoção muito forte, uma atitude muito forte de inveja, de raiva, principalmente uma emoção de soberba, né? De megalomania, né? Como se fala comumente, é uma pessoa que causa uma grande perturbação no aparelho orgânico que tem nos órgãos internos. Então, a maior parte das doenças vem da vida psicológica. Se o indivíduo tiver um equilíbrio no que pensa, nas emoções, ele vai evitar até mesmo essas gripes aí que estão fazendo tanta promoção que seriam perigosas. Agora, eu gostaria que os outros analistas que estão aqui falassem um pouco sobre essas questões. Eu acho, Dr. Kepp, que essa questão que o senhor trouxe e está trazendo, e sempre trazendo, é muito importante. Porque falar de estresse, todo mundo fala, né? Falar de emoções, todo mundo fala. Mas como trabalhar com isso é que são elas. Como na psicoterapia, o psicanalista vai trabalhar com essas emoções. Porque dependendo da orientação que ele dê, ele pode aumentar a tensão do cliente muito, com o que se chama da persecutoriedade. A persecutoriedade é o fator principal no processo de adoecimento, no meu ver. Porque a pessoa fica num estado contínuo de contração, em briga ou luta ou fuga. Fica desesperado em confrontar os problemas, sempre se sentindo censurado, apavorado de ver erros, se sentindo acusado, com medo de enfrentar as novas situações. Então, a persecutoriedade, ela pode ser aplicada em muitas situações. E se o psicanalista dá um reforço à persecutoriedade da pessoa, é o fim. Por exemplo, se a pessoa vem e se sente vítima de alguma situação, e o psicanalista aceita essa posição de vítima do cliente, então, cada vez mais a pessoa vai se sentir vítima e tem algozes lhe perseguindo, ou o marido, ou a mulher, ou a sociedade, ou o pai, a mãe, aquela situação interna de luta aumenta. Então, a doença também vai aumentar. O Léo quer falar alguma coisa? A gente vê assim, atendendo os clientes, né? Que a gente parte dessa experiência de que a pessoa é que, indo contra o bem que tem na vida, todo mundo tem, mesmo que tenha dificuldades e tal, sempre tem bem na vida dela. E ela, indo contra isso, ela se sente angustiada e tem doenças físicas e tal. Agora, quando a pessoa, o que ela quer agir mal, digamos, ela quer agir contra a natureza dela e dos outros e da sociedade, e não tem consequências, né? Então, quando ela vê que ela está fazendo aquilo, ela acha que é ruim ver, porque ela acha que está tendo vantagem fazer essa destrutividade. Então, quando ela percebe essa inversão, ela vai começar a ver melhor os erros e tudo, e vai ver que é melhor ter uma atitude boa, né? E aí, se equilibrando psicologicamente, o corpo já volta a funcionar bem normalmente. A Selma tem algum exemplo dessa situação que ele deu? Olha, o exemplo que eu tenho, doutora Cláudia, é no sentido de alerta dos efeitos nocivos dos medicamentos, né? Porque eu tenho um caso recente que aconteceu com uma pessoa na família, que eu acho muito significativo, porque como ela andava, é uma senhora que andava depressiva há uns meses atrás, então um psiquiatra também da família receitou-lhe um antidepressivo. E o que aconteceu então é que meses depois ela teve um mal súbito, né? Que foi depois diagnosticado como uma isquemia leve, que foi explicada pelo médico que a conhece, que a acompanha há muitos anos, que isso é um efeito colateral comum que esse remédio provoca. Uhum. Então, só não foi mais grave porque ela não estava de pé na hora, então ela não caiu, não teve fraturas e coisas assim. Então, o que a gente vê que hoje, por exemplo, é muito comum as pessoas apresentarem quadros depressivos. Eu acho que é muito comum, inclusive, pessoas vêm muito procurar tratamento aqui na clínica com esse quadro. E o que a gente observa é que são pessoas assim muito voltadas assim para si próprias, né? Ficam muito nas próprias ideias, num egoísmo muito grande. E na prática, o que faz sair da depressão não é ficar tomando tanto remédio, mas é a pessoa pensar em ser útil, ela agir no bem, pensar no próximo, no mundo, que isso vai trazer muita alegria de viver de volta, né? Então, o Léo, né, falou da pessoa que quer tomar atitudes ruins, mas não quer sofrer as consequências. E esse tipo de gente, né, Ademar, eles não querem parar de tomar remédio. A família fala, não, mas vai fazer uma terapia, deixa o medicamento. E a pessoa, não. E aí as consequências vêm. O que, que o senhor nota nisso nos seus pacientes quando chegam no hospital? Eles aceitam uma orientação ou eles preferem remédio? Então, assim, de antemão, a pessoa sempre quer ser medicada, né? Medicalizada. Mas quando a gente começa a conversar e entrar um pouco mais na parte emocional, a pessoa se acalma mais, isso a gente nota. Agora, o que existe também é uma precipitação assim, do médico, né? Dos próprios pacientes e, claro, da indústria farmacêutica para empurrar. Por isso que a gente nota assim, no serviço público, principalmente, ou mesmo no privado, no momento, que o número de minutos que se fica com o paciente é muito pequeno. Então, isso dá uma insegurança enorme para o médico e para o paciente. Então, acaba se receitando por medo, né, de lidar com o problema em si. É, medo, inclusive, do paciente por cima do médico. Exatamente, porque os processos, né, que se ocorrem, uhum, né, que vêm contra o médico, são muito comuns. É muito comum a gente ver gente que, se o senhor não receita remédio, eles dizem que o senhor é charlatão. Exatamente, porque a pessoa ainda não, o ser humano ainda não percebeu corretamente, porque esse bloqueio que a indústria farmacêutica fez, de que, uhum, o maior mal está no interior da pessoa. Então, é muito comum a gente ver que, por exemplo, assim, quando surge uma doença, por exemplo, vem vários casos daquela mesma doença no mesmo dia. Por quê? Por causa dessa vibração interna que ocorre, não só naquele local com aquelas pessoas, mas que entram naquele... É uma tipo ressonância de uma onda negativa, energética, exatamente, que vai, né, pega todo mundo de uma cidade, por exemplo. Isso, e os mais suscetíveis acabam caindo no hospital, né? É. E o que eles conseguem ficar em casa ou segurar um pouco o processo, às vezes até passa de repente. Eu tenho uma cliente que é médica e atende em pronto-socorro e ela fala do péssimo serviço que as mídias estão fazendo em relação a essa questão da gripe. Mas o doutor Giraldo, né, que faz também essas pesquisas de saúde integral no campo da energética, o senhor vai estar organizando, né, umas exposições numa feira. O senhor quer fazer o favor de citar aí onde que vai ser essa feira que o senhor vai participar? Vai dar uma conferência, doutor Giraldo? Claro, doutora Cláudia. É de dia 23 a 26 de julho, no Parque Ibirapuera, en San Pablo, es una feira de salud y de productos naturales, orgánicos. Lá nos vamos a tener un stand de la trilogía que fica dentro de la feira, en la Avenida Segunda con Rúa 2. Avenida Segunda con Rúa N. Avenida Segunda con Rúa N dentro Avenida de la feira. Avenida 2 con Rúa N. Exactamente. Está cierto. ¿Y el señor va a tener qué lá, doctor? Lá vamos a tener... vamos a presentar varias de las actividades que tiene la trilogía. Tudo psicosomática, saúde integral. Exactamente. Corpo y psíquico, tudo junto. Y vamos a tener dos palestras, día sábado a las 4 de la tarde, uh-huh, y domingo a las 7 y media de la noche vamos a tener una palestra. Y si alguien quiser un convite o saber del programa para poder visitar. Puede pegar los convites en las escuelas Millennium o en la Secretaría de la Cita, aquí en detrás de Shopping El Dorado, Avenida Rebouças, número 3819. Y por acaso, pelo internet o por telefone, eles também podem... Ah, también pueden entrar en internet. Pode ir lá e já encontra e no internet podem entrar em nosso site de trilogia.ws. E aí podem contar como imprimir os convites. Ótimo, olha, eu aconselho vocês a irem, vocês vão pegar de primeira mão, o Dr. Giraldo é um pesquisador infectólogo, infectologista e imunologista de primeira categoria, ele tem todos os assistentes dele, da equipe de psicossomática integral que vão estar lá e vão estar respondendo perguntas para os interessados. Isso. Pavilhão Ibirapuera, de 23 a 26 de julho, a Feira Natural Tech. E a Márcia também vai estar lá, Márcia? É uma dentista que aplica trilogia com os clientes? Também vou estar lá e nós também vamos demonstrar todas as atividades que nós temos no spa em Cambuquira, que são tratamentos com águas minerais, né, hidroterapia, que aliás está sendo muito falado nas televisões, a importância, está voltando a consciência da importância das águas curativas. Exatamente, a energética dessas águas, né, doutora? E vocês vão estar lá falando sobre isso? Vamos estar falando sobre isso e todos os nossos cursos técnicos, todas as atividades que a CITA. Agora, tem. É importante que vocês saibam, a gente fala de águas, fala de cap motor, DNA, também o energizador que nós vamos apresentar, fazemos tudo isso, mas o importante é o componente psicológico interior e como que o nosso interior se relaciona com tudo isso. Isso, ainda bem, já está ficando super conhecido e até nas empresas. Eu sei que a Helena Melander, que é uma professora da Millennium, ela está fazendo um programa de olho na saúde dentro das empresas, né? Exatamente. A gente até fala que é uma terapia na empresa. Porque, por exemplo, o problema de estresse hoje, que quase todo mundo está sofrendo, as pessoas têm geralmente essa ideia que o estresse vem de fora. Então ela está estressada por causa do chefe, por causa do trânsito, por causa do ambiente, por causa da comida, etc. E não que o estresse, fundamentalmente, vem do interior da pessoa, das emoções dela, das paranoias dela, até dessa neurose de achar que tudo vem de fora, já gera um estresse enorme dentro da pessoa, pensando nos vírus, né? Então, a gente está levando esse projeto, é um programa de palestras e workshops para os funcionários das empresas, para eles poderem trabalhar internamente com as questões de estresse, de relacionamentos, de produtividade, e melhorar a qualidade de vida, melhorar a própria saúde, né? Que a saúde vem dentro da pessoa, a saúde natural da pessoa. Agora eu vou fazer uma perguntinha meio aqui de conflito com o que foi falado até agora, aparente, mas tem tudo a ver. A gente vem falando que todos os problemas vêm do interior do ser humano e vêm. Mas o que a gente diria da sociedade como ela é hoje, um ambiente cheio de poluição, os problemas econômicos, as contas para pagar, os médicos que dão tantos medicamentos para os seus clientes e fazem erros médicos, as doenças iatrogênicas, efeitos colaterais, e uma sociedade cada vez mais difícil, internet, celular, ondas radiônicas para cá e para lá, que a gente nem sabe que efeito isso traz, uma agitação violenta da sociedade. Como que isso fica com a visão de Cap? Quem quer responder? A sociedade é criada pelos seres humanos. Então, se a gente tem essas inversões, fizemos um sistema social assim invertido, né? Agora, a pessoa individualmente se desinvertendo, ela vai perceber melhor isso na sociedade, não vai entrar tanto nisso e vai ajudar a sociedade a se desinverter também, né? Doutor Giraldo, quer falar? Doutora Cláudia, há uma coisa interessante que eu venho pensando muitos anos atrás. Realmente, nós moramos em um planeta de plástico. Hay cantidades de tóxicos lá fora. Ninguém puede negar eso. Todo el mundo sabe. O ar está contaminado, está poluído, agua está poluida, nuestros alimentos están poluidos. Porém, si a cuestión tóxica externa fuese suficiente, todos nos deberíamos estar muertos. Es verdad. Entonces, ¿por qué no estamos muertos? Gracias a un poquito de equilibrio emocional. E as pessoas que ficam doentes com todos estes fatores externos são aquelas mais desequilibradas mentalmente. Uhum. Ou seja, que é uma demonstração. Quer dizer, o grau de doença que a pessoa desenvolve em relação a esse estresse depende do seu fator emocional interior. E isso é o que faz a pessoa susceptível a doenças e ou resistente a elas mesmas. Isso mesmo. E essa sanidade, essa vida emocional mais saudável, tudo, é que está fazendo com que os clientes que fazem análise integral da trilogia, eles acabem querendo transformar a sociedade para uma vida melhor. Porque aí percebem a loucura interior do ser humano, que ele expande para a vida social, percebe que ele tem que fazer bem ao próximo, ao seu semelhante, então ele vai acabar criando, desinvertendo a sociedade. É isso que a gente vê tentando já esse grupo grande de pessoas fazendo lá na nossa cidade de Cambuquira, em São Paulo, em todos os lugares. Então, queria dar para vocês o telefone 3032-3616, 3032-3616. Estamos na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. www.trilogia.ws e não se esqueçam do convite que a nossa equipe de psicossomática fez para comparecerem ao nosso stand Natural Tech, Avenida 2, Rua N, fica numa esquininha da Avenida 2 com a Rua N, no Natural Tech. Então, até lá!